Herói dos esquecidos. As algemas não prende, não tem rastro e digital. Na trajetória não tem morte, nem cela no final. O herói dos esquecidos em meio às ruínas. A cruz é pesada, mas não se entrega às armadilhas. Comparsa da quadrilha que faz da caneta uma pistola. Na força de vontade em uma escola. Bati de frente com o gigante do dia a dia, longe do crime, com fé de ser alguém na vida. Desse tipo de inimigo que tem poder na mão pra transformar toda a miséria numa fábrica de ladrão. Mas mesmo assim, lá vai o herói, debrando o mundo na sabedoria, mostrando pros playboy que em meio ao jardim de pólvora tem vencedor. Sobrevivente, o guerreiro que escapou, que não deixou a dor de herança pra coroa, de não morrer como um homem na terra da garoa. De quase a vida toda mofando nem um X. No final da vida do nosso herói vai ser feliz. Pros moleque assistir, se espelhar como exemplo. O herói dos esquecidos, lá vai o guerreiro. Entre o covarde existe o valente, que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Herói dos esquecidos. Entre o covarde existe o valente, que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Herói dos esquecidos. Caminhando em meio aos mortos, é tipo Vietnã, se esquivando de tudo que não garante o amanhã. O troféu da vida a alcançar, acredita sem fazer de refém o empresário e a família. Dentro do cativeiro exigindo pagamento e no final de tudo morrendo no tiroteio. Ouvindo o som triste de lamento da pancada do martelo do juiz que faz mais um detento. Mó veneno, vários anos trancado. No crime é assim, sempre triste o resultado. O herói sonha na vida, ser orgulho pra família. A fé em Cristo Jesus, o leão que te vigia. Por ele como cordeiro deu a vida no madeiro. Tipo Ló, Sodoma e Gomorra ileso, vão falar. Olha lá o herói dos esquecidos, surpreendeu como uma flor que nasce no lixo. Parabéns pra ele, que Deus o ilumine. Não gritou, assalto pelos bang da vitrine. Que grosso calibre, o troco pro sistema. Na vida, nos pulsos não existe as algemas. Entre o covarde existe o valente, que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Herói dos esquecidos. Entre o covarde existe o valente, que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Herói dos esquecidos. Entre o covarde existe o valente, que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Existe um valente que não fraqueja e nunca se rende. Se torna mesmo em meio aos conflitos. Herói dos esquecidos. Herói dos esquecidos.